a vida. A grande veia é sair da contramão. Sinal verde, check in, portal do paraíso. Mapa do mundo vai te dar a direção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vida.